dondon, dondon, dondon, dondon, dondon, dondon, dondon, dondon, dondon, dondon. Olha pro DJ, empina a bunda e começa a dançar. Não perdi a linha, empina a bunda e começa a dançar. Considerado pra todas as novinhas, eu mando meu recado. É o Renanzinho, considerado pra todas as novinhas, eu mando meu recado. Tu pode fazer macumba que eu não fico apaixonado. Eu sou bicho solto, tô sempre embrasado. Você fecha de calcinha pra eu ser teu homem. Pegou minha identidade e copiou meu nome. O sistema é esse aqui, nós bota o bagulho doido. Prazer, sou famoso bicho solto. Tem putaria, tem, tem cachorrada, tem. Tem, tem cachorrada, tem, tem putaria, tem putaria, tem putaria, tem putaria. Estúdio N Produções, produzindo o que você gosta de ouvir. Olha pro DJ, empina a bunda e começa a dançar. Não perdi a linha, empina a bunda e começa a dançar. Considerado pra todas as novinhas, eu mando meu recado. É o Renanzinho, considerado pra todas as novinhas, eu mando meu recado. Tu pode fazer macumba que eu não fico apaixonado. Eu sou bicho solto, tô sempre embrasado. Você fecha de calcinha pra eu ser teu homem. Pegou minha identidade e copiou meu nome. O sistema é esse aqui, nós bota o bagulho doido. Prazer, sou famoso bicho solto. Tem putaria, tem, tem cachorrada, tem, tem putaria, tem. Tem, taria, tem, taria, tem, taria, tem.